Parábola do veículo Sela. Assim falou Henri Cristo. Todos vós, meus filhos, sois espírito. Eu que vos falo sou espírito, e falo ao espírito que sois. O corpo que recebestes de vosso Pai Celeste, composto de ingredientes vindos da Mãe Terra, da Mãe Natureza, é tão somente um veículo que usais para viver, transitar na Terra quando reencarnais. Uns reencarnam a fim de cumprir uma missão dentro dos planos de Deus, outros para evoluir, se já estiverem no caminho da transcendência espiritual, e ainda há os que vêm para expiar seus pecados devido à dívida karmática contraída em anteriores encarnações. A morte não existe, porque o espírito é imortal e ele é quem vivifica o corpo físico. Todos vós desencarnais e reencarnais. Ou seja, nasceis e renasceis. O ciclo da reencarnação é o mais belo e perfeito mecanismo da lei divina para a evolução e aperfeiçoamento dos espíritos. A Terra é uma escola onde preparais, purificais vosso espírito até que um dia torne-se digno de reintegrar-se ao Criador, a grande alma da qual emana vossa alma, o grande espírito do qual todos se originaram. Vosso corpo é um veículo, mas ao mesmo tempo é também uma cela, uma prisão carnal, o cárcere do espírito. Esta cela de que vos falo, com o passar dos anos, vai lentamente se deteriorando, fenecendo, desvanecendo-se, até que o habitante possa libertar-se, desvencilhar-se dela, à exceção daqueles que desencarnam precocemente por estarem devendo uma vida como preconiza a lei do retorno, mais conhecida como lei do karma ou lei do talião, que sintetizada em duas palavras, vale uma vez mais dizer, consiste em ação e reação, ou causa e efeito, olho por olho, dente por dente, uma vida por uma vida. Êxodo capítulo 21, versículos 23 e 24. Quando reencarnais, cada um de vós que sois espírito, assume um corpo em formação. Com o passar dos anos, à medida que vos alimentais de forma conveniente, ele cresce e adquire integralmente sua forma. Na juventude buscais viver intensamente. Adquiris experiência através de vossos erros e acertos. Caminhais por tortuosas, fascinantes e às vezes completamente desconhecidas veredas que a vida põe à vossa frente. Mas é mister que guieis o rumo de vossas vidas, fazendo bom uso do livre-arbítrio, e não meramente aceiteis que a vida vos imponha um curso a seguir. Vós sois os responsáveis por vossos atos, palavras e pensamentos. Conduzi vossa cela, mas não vos conformeis a ser dominados por ela. Ainda não havendo sofrido a ação do tempo, vós estáis retidos presos na terra, aos limites de vossos corpos, aos compromissos terrenos, ao apego aos laços da carne e aos bens materiais. Passados os anos, quando já estáis amadurecidos, adultos, experientes, enfim, quando o corpo que pensais vos pertencer estiver cansado, envelhecido, inapto a continuar se locomovendo pela avassaladora ação do tempo, lentamente a cela se desvanece, para que possais retornar à vossa origem junto ao Pai. Não obstante, não vos é dado por vossa própria conta destruir, prejudicar, romper suas grades. Desta forma, estaríeis infringindo os preceitos da lei divina. Tendes que esperar pacientemente que o tempo, mesmo em sua aparente lentidão, a corroa, a desvaneça, a desgaste, para então poderdes libertar-vos para a liberdade maior. É o momento em que, ao desencarnar, vos livrais da prisão carnal para unir-vos ao Pai Celeste. Aos bem-aventurados que, recebendo o habeas corpus do Santo Tribunal Celestial por haverem vivido dentro da lei de Deus, dormem serenamente o sono dos justos e têm um passamento indolor. E não vos entristeçais ao observar o tempo começando a produzir suas inevitáveis marcas. Contemplai a velhice com serenidade, pois à medida que as grades da cela se desvanecem, mais próxima estará a hora da liberdade. O corpo físico reintegra-se à Mãe Terra. Tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E o Espírito volta ao plano cósmico. Quando vos conscientizardes de que sois prisioneiros de vossos corpos, não vos entristecereis ao avançar da idade. Tão somente ao adquirirdes as marcas do tempo, mais próxima estará a vossa liberdade. O mecanismo da lei divina é tão perfeito que, à medida que o tempo passa, a jovialidade, o vigor da juventude vão sendo substituídos pela sabedoria da ancianidade. As marcas da idade são compensadas pela sabedoria. Muitos se entristecem ao observar o aparecimento das primeiras rugas no rosto, fazem cirurgias plásticas para recompor as formas da juventude. Tentar amenizar os efeitos do tempo não é pecado, se assim lhes aprover, que assim o façam, pois a medicina veio do Altíssimo. Toda medicina vem de Deus. Eclesiástico, capítulo 38. Contanto que não prejudiquem o corpo, não estarão pecando. Pois, vale dizer uma vez mais, pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. A beleza é um dom de Deus. Todavia, ao compreenderdes que tudo na terra é passageiro, que o corpo é a cela, o cárcere de vosso espírito, não lamentareis a inevitável passagem do tempo, e sim vos regozijareis, sabendo que próxima está vossa libertação do invólucro carnal, para voltardes à união com Deus. Se assim for, desmerecedores até a próxima reencarnação. Contudo, não significa que deveis descuidar, maltratar, negligenciar o cuidado do corpo físico. Ao contrário, tratai-o com amor, porque é o veículo concedido pelo Senhor Deus, a fim de evoluirdes, como já vos expliquei quando proferi a parábola do veículo sagrado. Vosso corpo é o instrumento de vossa alma. A vós é dado usá-lo com discernimento ou irreflexão, fazendo bom ou mau uso do livre-arbítrio. Eu não sou deste mundo. Estou aqui só de passagem. Tão somente permaneço na terra quando tenho que exercer autoridade. Ao contrário, vivo num lugar que não conheceis. De onde vim é muito melhor do que este mundo caótico. Lá não existe tempo, porque é eterno, nem limite de espaço, porque é infinito. Só por muito amor vos revelo todas essas coisas da parte de meu Pai, a fim de que sejais livres de vossos medos, de vossas angústias, de vossas preocupações com a velhice e a morte. Assim tereis segurança, caminhareis com passos firmes sobre a terra, contemplais serenamente o rio da vida que passa incessante por vós, pois assim como ele, vós também estáis apenas de passagem. Tenham todos a minha paz, meus filhos.